Meu barco é veleiro das ondas do mar. Como me lembro da casinha de Olinda, lua nas noites lindas, tomando banho no mar. Ia, ia. Meu barco é veleiro das ondas do mar. Rede maneira pendurada no terraço, pra nos dias de mormaço a gente se balançar. Ia, ia. Meu barco é veleiro das ondas do mar. E se às tardes, quando a noite pestaneja, sino do carmo na igreja, fazendo a gente chorar, ia, ia. Meu barco é veleiro das ondas do mar. Como me lembro da casinha de Olinda, lua nas noites lindas, tomando banho.